Moacir, vou dizer o nome dele porque ele não está aqui. Valmor, Adoloí, levanta de madrugada para orar por ti. Pimba, entrou, gravou. E aí ia, frases e frases de irmãos. Quando eu conseguia, abriu o olho, enxergava um irmão e gravava a fisionomia daquele irmão, os presbíteros. Um dia eu consegui abrir os olhos, estava Moisés e Erasmo. E a coisa ia gravando. O amor, a igreja todinha está orando por ti. Tem irmãos que não te conhecem e estão clamando por ti. Entrava e ficava. Entrava e ficava. E eu, de novo, ia indo. Um dia, eu abri os olhos, conseguia gravar um médico daqui. Está aqui ou não? Um irmão, que é médico, que estava lá, não veio. Hã? Só vi que ele disse, vim te examinar. E apaguei. Mas ficou gravado. Não está aqui. E os irmãos dizendo, os médicos estão todos se envolvendo lá na igreja, procurando ver se está certo os procedimentos, porque estava terrível, né? E a família? Família também. Eu já pensava assim, tu não é muito importante para a tua família. Quando eu vi que está meu nenê, o William, meus filhos, minha esposinha, foi muito importante, está sendo até hoje. E vários irmãos que estiveram lá. Bom, a consciência foi... Depois dos 60 dias ali, eu fui. Comecei a fazer uma pergunta. O que que Deus quer comigo? O que Deus quer falar comigo? E perguntava para os irmãos. Irmão, o que será que Deus quer falar comigo? Ninguém respondeu. Claro, iam responder. Pode converter. Deitado no UTI, ficava um ali, esperando. Quando Deus, o Espírito Santo começou a se mover, e aquelas vozes começaram a brotar. Valmor, por que que tu quer virar as costas para a igreja? Jesus vai voltar a buscar a sua igreja? Por que que tu acha que está bem com Deus? Separado da igreja. Foi terrível. Veio tudo aquilo. Que eu achava que... Que eu sou para a igreja? Nada. Deus moveu toda a igreja. Por isso que eu estou aqui olhando essa carinha. Quando Deus começou a falar comigo, foi como aquela espada. Entrando e falando sério comigo. Por que que tu não quer mais andar com a igreja? Apesar de eu ter um grupo de irmãos, amigos, que nunca me abandonaram, mas também nunca souberam. Que eu estava caindo no mundo da amargura, primeira coisa. Da tristeza, da solidão. Solidão. Isso dói muito. E não chegava mais à igreja porque eu estava. E aquilo foi caindo. Caindo. Irmãos, como é importante a igreja. Por que que eu tinha que fazer isso? Eu quero que. Deus, eu sei que o sangue de Jesus já me perdoou. Agora eu quero pedir perdão para vocês por eu ter feito isso. Vocês têm que me perdoar, irmãos. E eu tinha uma vontade. Perdoamos? Amém. Está perdoado, Valmor, em nome de Jesus. Irmãos, que bom. Somos um. E o que, que aconteceu hoje? A palavra, o louvor, tudo mexendo comigo, concluindo tudo isso. Igreja, família, somos uma família. Somos uma família. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Só mais um pouquinho. Amém. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Irmão, falta uma coisa. O que que falta? O que que falta? Lembra que a palavra que vinha para mim que eu não precisava pregar o evangelho? Até esses dias, sim, eu já estava com alta para ir para o quarto. Já estava feliz porque a igreja era uma e eu estava com a igreja. Mas não caía a ficha do evangelho. Os irmãos estão com pressa, mas contar essa historinha. Irmãos, fui para o quarto feliz da vida, gritando alegria, alegria. Passou um dia, dois, três. O doutor disse, tal dia tu vai dar alta. Faltava 3 dias. Vou para minha casa, 78 dias longe. Passou um dia, no outro dia, amanhã eu vou embora, de manhã. Passou amanhã e passou passando a tarde. Almocei, amanhã de manhã, só falta uma noite agora. E o que que acontece? Eu tô ali meio dormindo, meio não. Abri o olho, dois homens ali do lado. Um de gravata, fachota, bíblia embaixo da mão, e outro irmão. Olhei. Os colegas da banda. A banda era na época, era um ambiente terrível. Terrível. Mas nós nunca soltamos a Bíblia. Era ameaçado. Chamavam nós de tudo. Os homens do livro preto. Mas nós sempre evangelizando aqueles homens. E aquele homem de gravata chegou aí. Vim te trazer uma palavra. Que bom. Não, eu vou embora. O certo vai abrir a Bíblia e vai ler uma palavra. Era um testemunho. Ele disse, calma, vai dar tempo. Era um testemunho. E a minha esposa estava junto, mais uma irmã. Ele disse, me trazer essa palavra. Há 22 anos atrás, tu e o Vilar andavam sempre com aquela Bíblia, falando de Jesus para todo mundo. E eu nunca ninguém se envolveu. Mas depois a gente sabe que muitos se converteram. Um colega desses, eu acompanhei até o último dia da morte dele, se converteu no nosso meio. E esse homem, passou o tempo, ele me procurou aqui, procurou o Vilar, eu acho. O Vilar foi enviado para o norte. E ele me procurou aqui. E ele contando. Valmor, tu passou para mim. Livrinho 1, livrinho 2, livrinho 3. E aqueles papelzinhos de decorar. E nós andamos juntos. Só que não deu para mim andar junto. A esposa dele era envolvida com as trevas. E o diabo juntou ela e não deixou ela casar com ele. Aí ele saiu. Daí ele disse, tive que ir, procurei outro lugar. Hoje ela é convertida e acertaram a vida deles. O Vilar conhece muito bem eles hoje. Irmãos, Ele disse: eu fiz um curso de teologia pastoral, sou pastor, tive um chamado de Jesus para pregar esse evangelho e ser um testemunho, e até o meu último suspiro de vida eu vou pregar essa palavra. E hoje eu vim aqui para dizer que tu foi muito importante na minha vida. Tu falou, tu me passou os fundamentos e eu fui crescendo, e hoje... Aí ele diz, sabe que tem uma palavra na Bíblia que diz assim: uns semeiam, outros regam e outros vêm e colhem os frutos. Ele dizendo, viu? Faceiro ali. Faceiro, aquela. Então, eu quero orar por ti, te ungir com óleo. Será que lá na comunidade eles aceitam que a gente unja com óleo? Justo. Sim, pode orar, pode orar. E oraram, viraram as costas. Foi. E agora? O Espírito Santo começou. Por que tu não quer pregar o evangelho? Não vai dar fruto? Por que tu quer ficar com a boquinha calada? Não quer testemunhar mais? Irmão, eu pensei que já tinha acertado tudo. Amanhã eu ia embora numa boa. E não me lembrava disso. E Deus veio com tudo, na hora certa. E eu só tinha vontade de levantar da cama, sair pulando, gritando. Que tremendo, irmãos. Vocês são importantes para mim hoje. E eu não vou calar meus lábios mais, não. Não vou dar ouvido àquela voz que diz, não é nada. A igreja pode viver sem a igreja. Tu tá bem com Deus? Mentira do diabo. Mentira do inimigo. Aleluia, irmão. Amém. Desculpe, irmão. Passei do tempo. Amém. Vamos. Vamos abençoar o Valmor. Por favor, fique em pé, estendo suas mãos. Ele faz 15, 20 dias, fez ainda mais uma cirurgia e ainda precisa cicatrização e a cura completa. O Senhor já deu essa última cirurgia, agora foi totalmente, maravilhosamente boa. E ele tem uma recuperação incrível, em nome de Jesus. Senhor amado, continua operando, Senhor, teu Espírito Santo sobre a vida do Valmor. E agora nós, como igreja, Senhor, abençoamos o Valmor, corpo, alma e espírito, para que todo o seu corpo cicatrize, tudo funcione normalmente, Senhor. E agora ele venha a fazer o que tu colocou no coração dele, Senhor, de falar de ti, de testemunhar, de pregar, de estar cuidando de vidas e estar congregando. Em nome de Jesus, abençoamos o Valmor. Toda cura agora sobre ti, Valmor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Cristo. Amém. Amém. Todo espírito de mentira do inferno, sai agora do nosso meio, em nome de Jesus. Toda mentira que sonda os corações para dizer que não é importante, fora daqui, em nome de Jesus. Toda mentira que vem trazendo imposição, pressão para calarmos os nossos lábios, fora daqui, em nome de Jesus. Queremos receber a Tua cirurgia, Pai, no nosso coração. Que a Tua palavra penetre fundo e liberte muitos aqui dessas mentiras, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Quando nós estávamos cantando que Deus nos faz brancos como a neve, lembrei de um. Tá bem, eu, antes de continuar. Tá bom, que bom que falta lugar, viu? Tem gente se convertendo. É, quem tem um lugar livre ao seu lado, tem gente em pé ali, pode ir. Olha aqui, ó, tem um, dois, três, só aqui tem uns dez ali, tem mais. Não precisa ficar em pé ali, pode se infiltrar aí. Se estão em pé porque querem estar em pé, não tem problema nenhum, tá? Mas eu lembrei de um irmãozinho meu que eu conheci lá em Guiné-Bissau. E ele foi lavado pelo sangue de Jesus. e tem um coração limpo, branco. Amarildo, vem aqui um pouquinho. Acho que muitos de vocês já ouviram falar dele. Muitas vezes mostramos slides e filmagens. A maioria foi ele que editou lá em Guiné-Bissau, lá em Emberém. E Deus abriu uma porta para que ele estivesse entre nós por esses próximos 2 anos. Ele veio para tirar um curso de técnica em enfermagem para poder ajudar lá, mas nós sabemos que isso é só um pretexto, né? Porque, na verdade, ele veio para estar no meio da igreja, conhecer seus irmãos, e em vez de a gente ir lá cada ano um pouquinho, né? Ele vem aqui e a gente passa esse tempo todo junto e podemos edificá-lo e assim ele voltar e também ajudar os seus lá. A Marildo, na verdade, está morando lá em Gravataí, porque o curso dele é lá. Então, ele está mais lá do que aqui. Mas volta e meia a gente traz ele para cá, para estar conosco aqui. E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho ele. Ele fala português, não é só crioulo, viu? Vocês vão entendê-lo. Falar um pouquinho da sua vida com Jesus. Bem-vindo, Amarildo. Eu sei que vocês todos gostariam de ter ele um dia no jantar, no almoço, uma coisa assim, mas realmente a agenda dele tem coisas bem importantes, então isso não é sempre possível. Mas sempre que estivermos juntos aqui, vai ser boa comunhão. Amarildo. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, cumprimentar todos os irmãos aqui, em nome da igreja lá em Emberém. E, na verdade, eu estou muito feliz, porque faz muito tempo, muitos anos, que eu sempre, em conjunto com meus irmãos, ouvimos de vocês, pelos irmãos que saíram daqui, que vão lá em Guiné conhecer o nosso trabalho. Na verdade, a minha alegria é muito, muito, muito grande. Eu não esperava assim ver tanta gente, não esperava isso. Então, mais uma vez, isso me dá coragem. Porque eu sempre falo para os irmãos que já tiveram na nossa missão, que assim, a vinda deles para nós é um reforço. Porque para os muitos lá, eles pensam que somos pouco, da forma que eles nos veem lá em Emberém. Mas na verdade nós não somos pouco. Na hora que eu entrei aqui, eu fiquei imaginando. Imagina lá se fosse em Emberém, eles tivessem uma oportunidade, nesse for de 1 segundo, ver todo esse ambiente assim. Ia ser uma vitória mesmo. A minha alegria é muito grande mesmo. E eu espero esses 2 anos vai ser um ano muito bom para mim. Porque quando eu estava saindo de lá, tinha uma irmã que é a esposa do Renato. Ela e a Eda, os dois oraram por mim. E depois que eles terminaram de orar, a Marli, que é a esposa do Renato, ela falou para mim: Deus me deu uma visão para ti, mas eu quero compartilhar isso contigo. Daí eu falei: tudo bem. Daí ela me falou que quando elas estavam orando por mim, Deus deu uma visão para ela que eu estava com os meus braços assim, e eu estava com uma Bíblia, e em cima dessa Bíblia estava um estetoscópio. Daí ele falou, essa é a visão que Deus deu para mim. Mas na verdade, eu não estava acreditando nisso, ao 100%, eu confesso isso. Mas logo que eu cheguei aqui no Brasil, Deus me mostrou isso. Baixei a cabeça e pedi perdão. Porque são uma das primeiras coisas que eu ganhei aqui no Brasil. A Ingrid, que está lá, me deu uma Bíblia. E no dia que eu fui almoçar com o Zig, na saída, ele falou para a esposa dele, que é a irmã. Irmã, me diz uma coisa. Acho que eu tenho um estetoscópio aqui em casa. Daí a irmã falou, sim. Daí a irmã pegou e deu para o Zig. Daí o Zig deu para mim. Eu botei na mochila. Mas eu não estava ligando com isso. Na hora que eu cheguei em casa, abri a mochila, tirei a minha Bíblia, que é essa aqui, que eu ganhei da Ingrid, e tirei o estetoscópio, me lembrei. Me lembrei da visão que a Marli tinha me falado lá em Guiné. Baixei, pedi perdão. Eu creio assim que, na verdade, Deus confirmou isso. E eu tenho no meu coração, assim, de servir o meu povo. Eu sei que todo povo do mundo precisa do apoio. Mas o importante é termos a oportunidade de nos apoiar o irmão que está próximo de nós. Eu vejo assim que na área de saúde todo mundo precisa disso. Mesmo quem trabalha na área de saúde precisa. Mas a alegria grande é quando a gente está vendo a vitória das nossas mãos. Eu fico pensando, quando eu estava saindo, de quantas pessoas eu posso assegurar, de quantas pessoas eu levei no carro para o hospital. Uma vez, eu levei uma mulher que estava no parto, mas que não estava dando bem, e a gente tinha que transportar ele para outro hospital maior, mas foi muito difícil, porque quando cada buraco que eu entrava, a mulher gritava atrás. Daí eu fiquei pensando, e agora como é que eu vou dirigir para que ele não sente dor? Entende? Foi muito, muito difícil para mim naquele momento, vendo tudo isso. Mas a nossa alegria, quando vem a resposta. Então, eu, assim, o que eu quero dizer para todos vocês aqui, que na verdade vocês fizeram muito para que possamos estar lá em Emberem. Uma vez eu falei com Vitor Hugo, não sei se ele está aí, eu gostaria muito de conhecer ele, porque ele tem o nome do meu pai. Uma vez eu estava falando com ele no MSN, daí numa das frases eu falei assim para ele, muito obrigado. Daí ele falou, não, obrigado, são vocês que estão na frente da batalha. Daí eu falei, não. Obrigado são vocês, porque vocês que estão nos empurrando para que possamos estar na frente de batalha. Então, o vosso apoio para nós é muito, muito, muito mesmo agradecido. Eu estou muito feliz, na verdade, de conhecer o Brasil, conhecer vocês assim de perto. E eu espero que durante esses 2 anos, Deus tenha muito o que fazer entre nós. E nós temos muita responsabilidade, porque na verdade nós conhecemos a verdade, e essa verdade tem que ser transmitida. E para essa verdade ser transmitida depende de cada um de nós aqui. Eu estou muito feliz e eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está escrita em Romanos 12. Romanos 12, eu vou ler versículo 1 a 2, que diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu encontrei com essa palavra, eu vi que em tudo o que Deus quer mais da nossa vida é o nosso corpo. Que seja santuário, que seja um sacrifício dedicado para Ele. Porque só assim o Espírito da verdade pode habitar dentro de nós. Então, nós não temos nada que fazer a não ser colocar na presença de Deus o nosso corpo. Queridos irmãos, eu estou muito feliz. Agradeço a todos vocês, principalmente aqueles irmãos que já foram conhecer o nosso trabalho. E hoje até eu estava mencionando assim os nomes, acho que eu contei uns 40 durante esses 7 anos que já foram lá. Então foi um sucesso. É uma alegria. Eu sei que cada um deles que vão para lá, também vocês são um ponto de apoio deles. Muito obrigado a todos. Espero que dentro desses 2 anos vamos nos conhecer mais melhor. Obrigado. Eu acho que devemos orar por esse tempo que ele vai ficar aqui, né? E eu queria chamar aqueles que estão trabalhando na área de saúde para vir aqui abençoar ele e fazer com que ele tenha um estetoscópio para ver aqueles que têm o coração em Deus. Amém. São muitos, que bênção. Pai, nós alegramos, Senhor, porque nos concedes a oportunidade de sermos família, mesmo separados por tantos quilômetros de distância até a África, Senhor. E hoje Tu nos trazes o Teu Filho para estar no meio de nós, Senhor. E com alegria queremos abençoá-lo, Senhor, em toda a sua preparação, que não é só científica, não é só cultural, mas é espiritual também, Senhor, fortalecendo a fé, a comunhão com o Teu corpo aqui, Senhor, e que nós possamos abençoá-lo nesse tempo e ele possa ser uma bênção também para a Tua igreja aqui, Senhor, compartilhando das experiências, das vivências, Senhor, e possamos assim crescer juntos, Senhor, e que o Amarildo possa voltar, Senhor, com uma bagagem para oferecer aos seus irmãos ali, Senhor, em serviço, em amor e em poder, na manifestação do Teu poder, Senhor, entre aqueles amados lá da África, Senhor. Abençoa esse tempo, Senhor, queremos orar pelo Jorge, Pivera, Senhor, aqueles que ficaram lá, seus parentes, seus irmãos, amigos, Senhor, que sejam sendo edificados cada dia, Senhor, pelos que estão lá, Senhor, e nós vamos continuar, Senhor, intercedendo e abençoando esses irmãos, mesmo à distância, Senhor. Para a Tua glória, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Só avisar vocês que exatamente hoje, em 1 mês, eu já estou no aeroporto no Rio de Janeiro para embarcar para Guiné-Bissau. Então vou levar algumas saudações e alguns regalos para a mãe em especial que ficou. E gostaria que vocês estivessem lembrando em oração que sempre é um tempo de luta quando as malas estão sendo feitas. Amém. A gente sempre fica com medo, né? Quando alguém sai, quem já esteve em Emberém, e agora acho que tem mais uns 40 que vão aqui, viu? De tirar alguém de lá, porque é tão, assim, primitiva a situação lá, que às vezes a gente pensa que as pessoas se vislumbram, né? Com as possibilidades desse mundo e não querem voltar. Mas eu quero dizer assim que o coração do Amarildo é de que Deus o chamou lá. Seu coração está lá com seus irmãos. Já está com saudade, né? Amém. Mas é certo que o Senhor vai acrescentar muita coisa para que ele possa repartir lá com os irmãos. Muito obrigado, Amarildo. Inclusive, sábado que vem, Amarildo vai estar aqui, vai ter uma reunião de oração, é da missão. Então, quem quiser, que horas é? 9:30. Quem quiser orar aqui, pode estar aqui. Estive no aniversário hoje à tarde e falei, hoje o Nilson voltou, daí perguntou assim, quem é o Nilson? Aí eu fiquei feliz, porque realmente é alguém que se converteu depois que o Nilson foi embora, né? Não é porque o Nilson fosse um desconhecido, porque é impossível a gente... Vocês viram, né? Ele nem chegou, já pegou o microfone. Vem cá, Nilson. Vem cá, Mari. Vem cá, Guigueta. Isso é uma família carioca que fez o estágio aqui no sul para se acostumar com o frio, para depois poder ir para a Noruega. Então, foi muito bom. A gente fez parte desse estágio, né, com eles. Teve que dar nossas cobertas de pena para eles, para eles poderem sobreviver, né, Marlene? Mas o Senhor os trouxe de volta. E nós estamos felizes. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito, não é? Então, às vezes, a gente não entende como ele anda pelos caminhos que nós achamos que não são bem assim. Mas o Senhor os trouxe de volta e nós queremos, como igreja, abençoá-los. Porque realmente estão aqui para compartilhar da vida de Deus entre nós. Aqui estão vinculados e aqui vão repartir, vão receber, vão dar de tudo que Deus vai fazendo na sua igreja, edificando a sua igreja. Mas antes de orarmos, eu queria dar a palavra para o Nilson. Amém. Como primeira reunião, eu gostaria que todos chegassem em casa mais cedo hoje, então eu não vou falar nada. Já vai chegando e atrasando todo mundo, perdendo ônibus, né? Não dá. Mas a nossa palavra, eu creio que minha, da Marilene, da Guigui, nossa família, é mais uma vez muito obrigado. O que o Amarildo falou é verdade. É impossível estar fora daqui sem aqueles que seguram a corda para nos sustentar. Muito obrigado. Amém. Estão aqui, Senhor, teus adoradores que o Senhor busca para te adorar em espírito e verdade. Por meio de Jesus, pois oferecemos sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o teu nome. Que suba como incenso suave, Senhor. Como João viu ali, diz que umas taças cheias, diz que eram as orações dos santos, o louvor dos santos. Que essas taças diante de ti, Senhor, se transborde nosso coração. Teu povo te adora, Senhor. Tua igreja te adora, Senhor. Junto com os anjos, junto com toda a corte celestial, junto com todo o teu povo e todas as partes do mundo, Senhor. Bienvenido, Noruega, Suécia, Austrália, todas as ilhas, todos os continentes, todas as nações, todo o teu povo nessa cidade, todo o teu povo nesse estado, nesse Brasil, nessa América do Sul, América Central, do Norte, em todos os lugares, Senhor, há um povo que se chama pelo teu nome, Senhor. E que te adora. Aleluia. Que rende graça, Senhor, a ti. Nós somos o teu povo, Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Fomos escolhidos, Senhor, por ti, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para anunciar as tuas virtudes, Senhor. Apontar para aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Amém. Os amados podem sentar um pouquinho. Periodicamente, os presbíteros e os pastores, os diáconos, os retiramos para buscar o Senhor. para saber o que o Senhor tem para nos dizer. Estivemos essa semana, desde segunda-feira até ontem, buscando o Senhor com oração e buscando na palavra. E sempre o Espírito Santo nos dirige a algum livro das Escrituras e nesta semana nos dirigiu ao livro de Atos. E lendo Atos nós fomos observando várias coisas. Atos, às vezes aparece no título Atos dos Apóstolos. E alguém disse que podia ser chamado os Atos do Espírito Santo. Porque na verdade você vê o Espírito Santo agindo. Através dos apóstolos, através dos diáconos, através dos discípulos. Mas é o Espírito Santo agindo. Quando chega no capítulo 7, quando prendem a Estevão, e Estevão começa a falar, e uma das coisas da palavra de Estevão, ele vai citando a história de Israel, e quando chega em Moisés, ele diz assim, ele cita o texto ali no versículo 44, do capítulo 7, ele diz assim, que o Senhor disse para Moisés que ele tivesse cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe fora mostrado no monte. E quando Estevão está narrando isso, está falando de um tabernáculo. Era uma tenda menor que esse salão aqui. Ele dá as medidas da tenda. Ele fala sobre as cortinas, que tecido tinha que usar. É bem específico o modelo. Quando ele manda construir a arca da aliança, a gente pensa, arca é uma coisa gigantesca. Era pequenino, 1,69 m, 1,15 m por 69 cm. Pequenininho, isso aqui, daqui, aqui. Mas o Espírito Santo, o Senhor fala para Moisés, tenhas cuidado de fazer segundo o modelo, a maquete, o desenho. Às vezes nosso Deus ali em Provérbios fala como um perito arquiteto, Paulo fala sobre o perito arquiteto, o Senhor é um arquiteto, então ele projeta. E faz as medidas. E ele diz, faz assim. Moisés não podia dizer assim, eu acho que está pequenina essa arca, vou fazer de 2 m. Não, faz segundo te ordenou. Tudo isso era sombra das coisas que viriam. Agora, queridos, o Senhor está construindo uma casa. Não mais um modelo, ele está construindo a casa real. Digamos que aquele tabernáculo fosse a maquete, né? Em miniatura, em escala menor. Agora ele está construindo o verdadeiro. Nós, pedras vivas, precisa de um modelo. Onde é que está o modelo? Onde é que está a maquete? Eu creio que o Novo Testamento todo é um modelo, mas principalmente aqui no livro de Atos. Aqui no livro de Atos, você vai ver o modelo da igreja. Hoje se falou aqui muito da igreja, né? O amor veio aqui falando da igreja. Tem um modelo para a igreja. Onde é que está esse modelo? Cristo, a pedra angular. Os apóstolos e profetas, pedras fundamentais. E os outros, nós, pedras vivas, construídas. Mas é para fazer segundo o modelo dele. Quando nós lemos essa semana no Evangelho, a gente estava olhando isso, o modelo de Deus. O que que ele fala aqui? Qual o modelo de funcionamento da igreja? Está aqui. Qual o modelo apostólico de enviar pessoas? Está aqui. Vai lá no capítulo 13 e depois todos os demais. Qual o modelo de o conteúdo? Está aqui. Jesus começa, aparece no primeiro capítulo de Atos, Jesus ressurreto. Você vai ver no livro de Atos todo, aqui é uma coisa muito importante, a vida de Jesus. Jesus vivo. Os apóstolos não falavam de alguém morto. Ele falava de alguém que ressuscitou. Jesus vivo. Esse Jesus vivo, ele disse: vocês esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. E eles esperaram, e o que aconteceu? O Espírito Santo veio. E você vai ver a presença do Espírito Santo em todas as folhas que você vai lendo, em todos os acontecimentos. Você vai ver a presença de Jesus ressurreto, você vai ver a presença do Espírito Santo, você vai ver o trabalho de anjos, anjos vindo, falando, vai ver visões, e vai ver anjos soltando Pedro e os apóstolos da prisão, abrindo prisão. Vai ver o Senhor Jesus falando, aparecendo, dizendo: fica aqui, eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo dizendo: hoje eu falei com o Senhor, ele disse que ninguém desse navio vai morrer. E assim você vai vendo. Todo esse livro é o modelo. Nós ficamos olhando para o modelo, para fazer segundo o que nos foi mostrado pelo Espírito Santo. Amém? E nós, uma das coisas que nós vimos do modelo é que ali no Atos 2:46, esse é um dos modelos. Diz que eles diariamente perseveravam unânimes aonde? E cita dois lugares: no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Interessante que fala diariamente. Às vezes nós ficamos achando que é muita coisa, mas eles estavam unânimes. Unânimes, sabe o quê? Todos juntos. Diariamente. Aonde? No templo e de casa em casa. Então o Espírito Santo, nesses dias, nos recordou o modelo. Porque às vezes nós falamos de uma verdade e aí parece que aquela verdade é só contém aquele lado, esquecendo do outro. Nós começamos a falar forte sobre a igreja nas casas, e isso nós vemos aqui no modelo. E aí alguém diz: não, eu já estou na casa. Já viu alguém dizer isso hoje mesmo? O amor está dizendo: eu estou bem aqui, estou aqui na minha casa, dois ou três, pronto, não preciso congregar. Mas o modelo diz que estavam nas casas e no templo. Claro, nós sabemos que era no pórtico lá de Salomão, né, no átrio lá do templo. Mas eles estavam juntos. O importante é que estavam juntos. Eles tinham o aspecto do grupo pequeno e o aspecto do grande, do todo. Queridos, isso que está acontecendo aqui hoje é isso que Deus quer que aconteça, não só na ceia. Lá eles falam diariamente. Nós queremos dizer para vocês que, no mínimo, semanalmente. Tem dois lugares para você expressar a tua vida na igreja semanalmente: na casa e congregando. Amém? Paulo, no capítulo 20, quando chamou os presbíteros de Éfeso, ele diz assim: eu nunca vos deixei de anunciar publicamente e de casa em casa. E aí nós vemos as duas coisas de novo, né? Publicamente é todos juntos, e de casa em casa. Amados, nós estávamos lá como pastores orando e sentimos que o Espírito Santo estava querendo que nós voltássemos aqui ao modelo. Cada um de nós temos que pensar assim: a minha vida vai se expressar na igreja, na casa. E eu vou estar lá. Depois, a minha vida vai se expressar na congregação. Lá em Hebreus diz: não deixeis de vos congregar. E aí eu vou me expressar. Esse congregar, quem sabe durante alguns dias mesmo vai ser congregar lá na Zona Sul, quem sabe vai ser congregar lá no Jari, quem sabe vai ser congregar lá na Cachoeirinha, ou outros que não. Se você não congrega na casa aqui e não congrega lá na Zona Sul ou lá em outro lugar, no Jari ou outro lugar, então é aqui. Então você vem aqui para congregar. Não deixe de congregar. Publicamente e de casa em casa. Amém? Nós gostaríamos de incentivar você, além da tua leitura normal da Bíblia que você faz todo ano, mas uma sugestão. Você pode ler o modelo numa semana, não é? Nós lemos lá 5 capítulos por dia, né? Durante 4 dias, lemos 5 capítulos. Mais 2 dias, lemos 4 capítulos e terminamos. Em 6 dias dá para terminar o livro de Atos. Dá uma conferida no modelo. E dá uma conferida, checa com a tua vida se está de acordo com o modelo. Não só a questão de congregar, mas essa vida com o Senhor Jesus ressurreto. Essa vida com espírito, essa vida de oração, essa vida de testemunho, a vida de repartir, a vida dinâmica, o estilo de vida do reino. E uma das coisas que a gente vê no modelo é que partiam o pão de casa em casa. Então, pode-se tomar a ceia em casa, mas ao tomar em casa, não dispensa tomar juntos. Vamos tomar juntos, amém? Vamos prosseguir, quando nos encontrarmos, tomar ceia juntos. Mas depois vamos, eu quero tomar com toda a grande congregação. Amém? E vamos, eu sugiro vocês olhar o modelo, ler, buscar o Senhor. E, Senhor, eu quero, isso aqui não é uma doutrina, um estudo bíblico. Eu quero que minha vida seja assim. O Espírito Santo quer fazer isso. E nesse modelo fala que tomavam a ceia, a comunhão juntos. Hoje é o dia de nós fazermos isso. Lembrar o Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Ele disse, tomem deste vinho da aliança. Comam esse pão, vocês estão comendo meu corpo. E hoje nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Queremos convidar então aqui os nossos queridos pastores, diáconos, os nossos auxiliares que nos ajudam a servir a ceia para virem juntos para ministrarmos ao Senhor.